Eu não sei se me faço entender, mas vou logo avisar. Não vamos resolver na dor. É só rancor de sabor e nada mais. Melhor é resolver no amor, pra ninguém se arrepender por falar demais. Eu não sou de blá blá blá. Eu não sei se me faço entender, mas vou logo avisar. Não vamos resolver na dor. É só rancor de sabor e nada mais. Melhor é resolver no amor, pra ninguém se arrepender por falar demais. É, cutuca caindê, cutuca caindá. Yeah.